Drops de fuga. Aleatório. Caga regra. A gente tava falando como seria Big Bang, teoria, no Brasil. O Batman a gente já falou, o GOT, né, já tá anotado. Ah, Big Bang ia ser cancelado porque o Bolsonaro acabou com as bolsas. Ah, ok. Anota aí, que isso aí vai ser ótimo, fala sobre isso. O Mundo Sombrio de Sabrina, que a gente pode trazer pra umas magias mais da matriz africana, vulgo Macumba. A gente tem que tirar a Sabrina... Ah, a gente vai ter que tirar a Sabrina loira. É, deixa eu ver aqui o que mais que eles falaram. A American Pie seria basicamente a balbúrdia que passa na cabeça do sal no rabo. Não, a cena ia ser o Bolsonaro não dormir. O filme começa com o Bolsonaro com sono não dormir e vai. Que é, tudo isso é um sonho dele. Pois é, fazer uma paralela entre Grey's Anatomy ou House, se fosse no Brasil, né, falar um pouco do SUS, o que já tem um pouco nesse seriado que passa na Globo, que é o Sob Pressão, você já assistiu? É isso que eu ia falar, ainda não vi, mas é o que dizem, é a versão BR. É maravilhoso, nossa, é maravilhoso, seriado muito bom. Mas a gente pode falar alguma coisa se quiser, né? Fazer um paralelo, além do Sob Pressão. Stranger Things, que bagulhos sinistros. Eu tenho uma camiseta de... Dá pra gente falar também. É... Death Note, também é uma boa. Cara, o meu amigo, ele colocou aqui Naruto, mas como eu não acompanho, eu ia ficar um pouco por fora, não sei. Herege. Não sou muito chegada em Naruto. São duas coisas que o pessoal só falta me botar na fogueira. É Naruto... e Harry Potter. Tá muito errado. Não acompanho. Outra série que também seria muito bom falar é Breaking Bad, da situação de... Não, Breaking Bad não drogas. Existe no Brasil, não. Ah, mas a gente pode a brasileira. Não, tem o SUS. Um traficante de droga? Não, mas começa por causa do câncer. Tá aqui, Twitch. É, mas a gente pode comentar isso, né? Se não fosse uma mulher, daria tudo certo. É. O problema aqui do câncer de homem é que demora pra descobrir. Aí isso ferra o tratamento. Mas quando é antes, é. Tanto que tem a piadinha. Breaking Bad no Brasil. Doutor Walter White, o senhor tem câncer. Então, segunda-feira você vai vir aqui, vai falar com o Gerson, vai começar o tratamento, tá? Toma aqui a receita, pega o remédio ali na farmácia popular e é nóis. É, então, mas isso é um comentário legal, você pode fazer. Pior que eu tive sorte, é muito um bocado de injeção na barriga que custava 300 conto. Quando ela tava mal, ela foi pra U. Mas o problema dela era esse? Não, ela teve trombose venosa, o sangue coagula. Ah, tá, que susto, já ia falar, como assim, gente? Não, tava na barriga já o coágulo. Se for pro coração, ela morre. Entendi. Ela teve que tomar injeção direto, a enfermeira falou, cada injeção é 300 conto. E o 0800 pelo SUS? Foi. Ela teve que tomar duas por vez, ela tomou umas quatro vezes. Agora você imagina, 300 vezes, no caso 600 vezes 4, tem só a injeção. Hein? Complicado, imagina. E ela tá bem já? Ah, ela tá ficando melhor. Ela tá usando aquela meia compressão pra ajudar. Uhum, sei. Pode andar tanto, mas já tá andando um pouco mais. Ah, devagarzinho vai voltando. Ainda bem que ela conseguiu tratamento assim, né? Amém. Aí, rapaz, Breaking Bad no Brasil, isso não ia acontecer. Então, mas a gente pode falar isso? Ou então, a minha versão alternativa aos Estados Unidos de um traficante por causa disso. Ah, não. É. Eu tive que pagar $600 em cada injeção. Exatamente. É, eu acho que só tinha isso. Você tá anotando as coisas que eu tô falando? Depois eu vou anotar eu de novo. Eu tô gravando aqui. Ah, tá. Tá. E... Bem-vindo era digital. E eu acho que só isso que eles tinham comentado. Tinha mais coisa, mas são séries que eu e eles a gente assiste, que talvez não renda tanto no episódio, porque nem todo mundo assiste, não é tão popular. É, tem aquele The Magicians também, que são os magos. Já ouvi falar. Ah, é muito bem. Então a maioria das pessoas não assistiu. Então ia ficar meio a galera boiando. Mas aí eles comentaram: não, fala The Magicians, porque é a nossa vida. Falei, tá, não sei, vou pensar. E... acho que só tinham comentado... Ah, RuPaul's Drag Races também. Esse sabe? Eu tenho que assistir, eu tô devendo. Então, é muito legal. É um reality show, na verdade, né? É um seriado, é um reality. O correto era ser realmente uma corrida de drag queens, mas infelizmente não é. Imagina, nossa, seria maravilhoso. Nunca pensei nisso. Imagina, cara, uma corrida todas as drag queens. Com os carros mega estilosos. Nossa, caraca, nunca pensei nisso. Maravilhoso. Eu quero produzir. Ia ser o corridardeiro ou corrida maluca? Ia ser maravilhoso. Deixa eu ver, acho que só isso. Então, galera, voltando aqui, tô eu, o host de vocês, o Finder Joestar, com a nossa querida Queen Priya, nova contratada, pra Olá, falar... galera. É, um dropzinho, vai ser um dropzinho pequeno, a gente vai falar de final de Game of Thrones e Vingadores Ultimato. conhecido os assuntos como... do momento. O que dizer de Vingadores Ultimato? Tia Dalan, você foi vendo a estreia? Não, porque eu tô atualmente numa fase que eu tô meio que boicotando o cinema. E... Também conhecida como desempregada. Um pouco de cada coisa, né? Um pouco da coluna A, um pouco da coluna B. Bibibi popopó, né? Aquela história. Então eu tive que esperar entrar um dinheirinho aqui pra eu ver. Então não vi na estreia, não. Você viu na estreia? Não, porque eu tive um monte de merda acontecendo. Tipo assim, eu tive um monte de dívidas que culminavam em finalizar o pagamento no mês passado. Eu tô livre Ricardo. Agora, porém, no mês passado eu me fudi com o dinheiro. Você ainda não viu não o filme? Vi, foi engraçado que eu não pude comprar o balde porque eu levei o cartão errado, eu levei o de crédito. Meu e Deus. O cinema só aceitava débito pra poder pegar o balde. Gente, ó, é por isso que eu falo. Eu tô muito numa fase boicotando o cinema, porque é uma parada que tá muito caro. Fica aí o meu. Não, apelo. Tava 20 conto o balde. Ah, mas aí tudo. Mas tudo, no geral. Tipo, se você for comprar um combo. Não, no meu caso. Mais um ingresso. Pra você ser uma pessoa dentro do padrão pra ir assistir um filme desse nível, você tem que estar tá com uma boa grana no bolso. Não é mais um. Como é que se fala? Um programa básico de fim de semana, entendeu? Olha, pra mim tá sendo porque eu compro ingresso porque eu tenho 20 anos. Eu compro a minha entrada, então eu compro a R$17. É, já é um alívio. Eu não vou ver 3 no cartão a 17 conto. Vou na casa do biscoito, compro uma garrafa de Coca-Cola. Os compro kitê, aqui em casa a gente também. Coloco na mochila, saio do trabalho no sábado, que eu trabalho meio período. Vou pro cinema em Caxias. E, como lá não é lugar marcado, vou pra fila. Eu consegui ver os filmes. É ótimo. Eu vi Vingadores assim, eu vi o Shazam assim. O Vingadores. É ótimo, pô. Enquanto você tiver essa oportunidade de fazer, faça mesmo. Porque quem não tá tendo igual eu não tenho como meia entrada de nada. Porque eu sou fodida. Mas eu tô achando as coisas muito caras. É um elemento que tá mais cada elitizado. Vez mais caro. É exatamente, exatamente, elitizado. Então, assim, não estou dizendo que os filmes são ruins, entendeu? Estou dizendo que a estrutura tá um pouco complicada. A merda toda foi, cara, eu que não consegui pegar o balde, fiquei chateado. Aí eu entrei e foi engraçado que do meu lado sentou uma família. Um pai com a filha pequena que se amarrava nos filmes e uma mãe que tava cagando e andando. Ela só foi porque pagaram o ingresso. E ela tava do meu lado, e tipo assim, ela, vai demorar não sei o que, cara, três horas. E a mulher? Porra, a mulher já entrou sim. Sem paciência pra ver esse filme. Aí eu, 3 horas e 1 minuto, moço. Não, e foi engraçado que, tipo assim, aí ela com fone de ouvido ali já, com gambiar, escondido, e eu só olhando. Aí toda hora que tinha uma referência, eu meio que comentava com a família. E o tipo, o cara e a garota mega empolgados. O cara, aquele dali é o Jim Starlin, o criador do Thanos. E tipo, o cara e a garota, tipo, meio que sabe aquela empolgação? Estão na vibe? Normal, da galera que foi ver o filme. Sim, normalmente. E a tia tava assim. E daqui a pouco, pô, aquele dali é uma deixa, pode ser uma deixa pro namoro. Aí tem uma hora que eu fiquei meio que assim, ela tava muito no meio entre a conversa. Foi muito engraçada a reação dela. Ela só se empolgou pro final. Na batalha final ela tava empolgada. Show. Ela deve ter ficado o filme inteiro, igual aquele meme da Mônica. Nossa, faltou mandar. Eu devia ter ido ver o filme do Pelé. Aí acabou que eu vi. Acho que uma semana depois da estreia, porque a gente tava esperando receber o saláriozinho aqui. E fui ver. Achei o filme bom. E é isso. E o verdadeiro rosto americano? Bundinha do Capitão América. A bundinha do Capitão América, o sorriso americano. Ah, maravilhoso. Esse é o verdadeiro rosto da América. Adorei. Não, muito você bom. Você uma coisa, o Capitão América tá com 180 anos de idade. O que é essa? É a conta, gente? Porque disseram, eu vi na internet dizendo que tava uma conta meio ao contrário. Ao contrário não, meio complicada. Olha só. Mas ele eu ficou não... 70 anos congelado. E tá o que? 86. Minto, ele teve 88, 84. Mais o tempo que se passou de 2012 até 2018 que tá se passando o filme, mais 5 anos, mais aquele período todo até agora. É, 2012 até 2018, eu tava fazendo uns memes na internet dizendo que ele não fez nada durante o 11 de setembro. Não, ele tava congelado no 11 de setembro. Ah, então o pessoal tá fazendo meme historicamente. Sim, errado aí. Ele voltou aí. Em 2012. Ele voltou um pouco antes dos Vingadores. Canetinha de ouro. É, tá vendo? Eu sou muito ruim de matemática, gente. Não, não conte comigo para nada, matemática. Não, eu não sei nada. Isso, ele... Sou horrível. Ele viveu 180 anos. E outra coisa. Caramba. Ele encontrou a... Ele morou com a Peg. Então, sim. A sobrinha neta dele, ele pegou a sobrinha neta dela. Ele pegou, como assim, 13. Pegou de... No Capitão América 2. Gente, como assim? Então, era a sobrinha neta da Peg. Gente. Ele passou o rodo na família. Gente, mas que filme imagina é esse? Imagina o jantar de família. Oi, Steve. A torta de climão ele na sobremesa. Ele olhando assim, ou então ele olhando pra garota. Eita. Lembrar sabor. Gente, eu vi no Super Amishes o Godaka falando que, tipo, ele voltou no tempo, ele tá dando só peixe, revista pra, revista de palavra cruzada e remédio pra memória pra mulher dele. Ela perguntando, por que isso aqui? Não, deixa quieto, só vai tá fazendo isso aqui e tá bom. Injetando ômega 3 na mulher, sobre... praticamente. Coitado. É, o pessoal tava comentando também sobre Vingadores, que apesar de tudo que o Thanos fez no outro filme e nesse, né, a galera ficou com pena dele quando os Vingadores chegaram pra pegar ele. Ele tava tão tranquilo, querendo fazer uma sopinha e descansar, e tomou um piau. Eu falei, gente, como é que vocês ficaram com pena dele? Eu acho maneiro que na sessão que eu tava, foi assim, quando o Rhodes falando, pô, ele tem um plano de previdência, então o Thanos tem um plano de aposentadoria, aí eu só mandei um assim, e a gente não! Todo mundo riu, mas foi uma risada tão... É, a gente se fudeu. Ai, ai, tenso. E aí o pessoal com pena dele, eu falei, gente, vocês estão com pena, vocês não viram outro filme, não? Tão doido? É, que o brasileiro perdoa. E aí o pessoal também zoando, porque eu, na hora que eu vi essa cena, eu lembrava do início do filme do Shrek. Que é ele arrumando a casa, sim. Saindo do a gente banheiro. A cena pra fazer verla. Ficou igual. Ficou igual. Eu falei, gente, é isso, é. Tô vendo Shrek no cinema. Aí do nada começa assim a tocar. Hey now, you're all star. Adorei, achei muito cômico essa referência. Na verdade, quase tudo é... Ih, não, falei errado. Eu ia falar também que Shrek é referência também do Game of Thrones, que a gente vai falar também, né? É isso aí, porque o nosso Game of Thrones. Quer falar mais alguma coisinha de Vingadores? Acho que não. Assim, achei o filme ok. Eu esperava mais, tá? A galera pode me crucificar aí. Eu esperava um pouquinho mais. Sei lá, pra 3 horas de filme achei meio embolado. Mas ótimo, assim, bom. Divertido. É, eu esperava... Você chorou? Eu ia chorar na hora do Avante Vingadores. Eu acabei gritando junto, mas... Foi, todo mundo... A maioria do pessoal do cinema gritou junto. Eu não consegui chorar, eu gritei. Mas veio a lágrima. Ai, eu chorei. A gente vai dar spoiler? Já estamos dando spoiler. Já deu, né? Já falou do... Já estamos dando, né? Cu, Guilherme. Chorei Brito. Na hora... Aqui tem spoiler, caralho. Eu chorei na hora que a Natasha morreu. Que ninguém fez um funeral pra mulher. Foi bem fundo no meu coração. E na hora da morte do Homem de Ferro, eu não fiquei muito... Ai, nossa, estou muito triste. Mas fiquei tristinha, mas não chorei, não. Chorei mais com a e Natasha. E o Professor Hulk? O professor... O Hulk universitário de... Ele tava tão fofinho, não tava? Cara... Tava muito bonitinho. E você vê a discrepância na hora que ele volta na outra dimensão lá. E ele vê ele mesmo batendo nos carros, ele fica morrendo de vergonha. Aquilo só tipo voltando no tempo e vendo que eu falava as merdas, tipo, Danilo Gentili é um gênio, é um grande comediante. Maria do Rosário. É. Isso é mais ou menos o. As Oi? As lembranças do Facebook são mais ou menos assim. Aparece assim, você tem lembranças de 5 anos atrás, aí você clica. É aquela sessão de vergonha alheia que você fica, meu Deus do céu, como foi que escrevi isso? É tipo isso. Aquela cena é basicamente voltando, isso. Então, você tem que se misturar, eu vendo eu falando, tipo, Danilo Gentili é um grande comediante. É isso aí. Tem que ser politicamente incorreto. Caraca, eu imagino voltando no tempo e dando muito um porradão muito grande. Não, porra! Toma um Hadouken! É complicado. Você vai me agradecer por isso! Não, como é que eles falam nos filmes de viagem de tempo? Não tenho tempo pra explicar. Faz essa merda aqui. Ou não faz essa merda, não. Pronto, toma essa camisa do PT, caralho. Não entendi. Vai, você vai me agradecer. Se você quer ir pra faculdade, você vai me agradecer. Tenso. Muito legal. Outra coisa também do filme que eu fiquei muito maravilhada, e talvez eu tenha ficado muito maravilhada porque eu não acompanho quadrinhos e a origem das coisas. Não, não, isso tá, ok. É uma coisa à parte, vamos falar depois. Mas o que me deixou muito impressionado foi que o Homem de Ferro fez a armadura pra esposa dele. E eu achei que ela não ia nem nunca usar, porque aparece primeiro só o capacete, usa, né? Que ele fala com a filha dele. Então, por isso que eu tô falando. Eu fiquei surpreendida porque eu não acompanho. E eu achei assim, cara, ela nem vai usar essa na merda. Na verdade, aí, ficaram 3 Homens de Ferro. Mas foi muito... Quando ela chegou com a armadura, eu falei... Ah, muito foda. Sim, muito sim. Foda. Mas você viu que tem 3 Homens de Ferro, né? Tem a Resgate... Não, é isso que eu tô dizendo. Não acompanho. Tem a Resgate, que é ela. Tem a filha deles. E ainda vai... Pois é, eu não sei de nada disso. E o molequinho do Homem de Ferro 3 estava lá no enterro. Que esse puto tinha um contrato. Então, esse moleque, na época que o Homem de Ferro 3 falou que ele tinha mais de um contrato pra mais de um filme com a Marvel. E eu tô falando que ele ia ser o Garoto de Ferro há muito tempo. Ninguém acredita em mim. Chegou agora. Mas não teve nada dele, ou não teve? Tipo, só deixaram na geladeira? Não, ele tava lá no enterro, esperaram o moleque crescer. Ah, entendi, tá. Agora eu me achei na linha do tempo. O Homem de Ferro morreu e quem ficou era uma versão dele jovem. Era ele do passado no nosso tempo. Era tipo um menino. Ah, legal. É isso que eu tô falando. Como eu não acompanho a origem das paradas de quadrinhos, eu sou um público diferenciado ou não, né? Sei lá. Acho que a maioria da galera não acompanha, né? Eu sou a galera pose. Você é o público civil. Então eu posso me surpreender... Eu posso me surpreender com coisas que nem era pra ter tão surpresa assim. Mas eu achei muito foda que ela usou a armadura. Ah, sim. E, cara, eu fiquei olhando aquele moleque, aquilo ali é a chance de fazer campeões, que é uma equipe só de heróis jovens de legado. E eu fiquei pensando, porra, podiam ter colocado uma sobrinha do Rhodes morando com ele? Porque no gibi tem uma personagem que é a sucessora do Homem de Ferro. A Mina Negra, que é a Coração de Ferro, Iron Heart. Ah, eu ouvi falar sobre isso. Não, nunca li também o quadrinho. Imagina se eles colocam a sobrinha do Rhodes ali. Mas de repente vai encaixar. Não disse que vai ter uma era nova? Ah, vai. Ah, o meu plano todo é... Eu queria ver muito campeões adaptados. Só que não vai poder usar o Hulk. Que não deixaram uma brecha pro Amadeus. Por quê? Se eles forem trabalhar, já vão ter colocado, senão vai demorar muito pra poder fazer. Entendi. Vai desandar. Os moleques vão ficar muito velhos. Tempo. Não sei se ele é pra poder explicar. Entendi. Em um filme, tipo, o Amadeus Cho, que é o Hulk, o Cyborg, o Nova. O Cyborg não, o Ciclope. Falei merda. Essa mina é um tesouro, bumbo de ouro. Já ia falar que crossover o é esse que eu não conheço. É o Nova, o Miles Morales, a Miss Marvel, o Ciclope. O Ciclope do passado que veio pro nosso tempo. Aquele de 15 anos. Se eu não me engano, tinha o Amadeus Cho. Posso estar errado. Mas eu queria ver o Amadeus Cho numa equipe dessa no cinema, que ia ser maneiro. Ver o Hulk asiático. Mas, cara, olha só. Se tiver muita gente que queira ver, eles vão dar o jeito deles, porque eles não estão nem aí. O número 1. É só essa história aí do Capitão América, você vê que eles tacaram foda-se. Não, o cara... Encaixou... É aquela parada, o maluco foi comprar cigarro, né? Imagina ele voltando pra PEG, ele chegando assim, não sei quanto tempo depois, com a caixinha de cigarro, de derby. Pô, cigarro difícil de achar, cara. E outra coisa também, que em relação a tempo, que esse universo também me deixou muito confuso, foi a tia... A tia ou a avó do Peter May. Parker? Tia May. Porra, a bichinha novinha. É, cara, ela é tia. Entendeu? Ficou, a minha tia... A minha ficou tia, meio muito confuso, porque dela, todas as histórias de Homem-Aranha... A minha tia é adotiva. Quando eu nasci, minha tia devia ter o quê? Uns 9 anos. Eu sei, mas só que não acompanhou as outras histórias, de todas as histórias de Homem-Aranha que você... conhece, quer dizer, não, menos não. Eu a parte do quadrinho, porque o quadrinho eu não... Gostosa. No último. Então, eu, como eu não acompanho, eu só gostosa. Acompanho o que tá... Como eu só acompanho a popular, que são os filmes, os outros do Homem-Aranha, eu fiquei meio assim, como assim, o que aconteceu com essa mulher tá usando produtos Ivone? Ok, eu não entendi, mas beleza, depois me encaixei. Mas vou ter que, tipo assim, eles vão fazer o que tiver que fazer se for vender. Cortou tudo que você falou agora. A partir de qual eles pedaço? Eles vão fazer... Eles vão fazer o que tiver que fazer desde que, sei lá, venda, entendeu? Eles não estão nem aí. Ó, que pra mim o Espetacular Homem-Aranha foi bom porque... Não tem aquela série Revenge? Aquela mina... Aquela inimiga da Emily, no início. Ela era tia May, jovem. Eu sempre então. Achei aquela atriz muito linda. É isso, gente. E aí, em relação a tempo, eu acho que eles não estão nem aí. Eles vão... Se tiver que aparecer, quem não apareceu vai aparecer... Seja com uma pessoa com 5 anos e outra com 150, vai ter. Não, agora o ponto é: como eles vão encaixar os mutantes? É, não sei. Provavelmente eles vão fazer alguma mudança, alguma coisa que vai deixar a galera que conhece Origem bastante irritada, né? Vamos esperar pra ver. Mas é isso, eles já estão tantos anos fazendo esses filmes. E agradando, né? Que, sei lá, difícil de fazerem merda, né? Ou melhor, eles vão fazer o... Então, gente, já tava aqui, vocês que não viram. O Xavier tava escondidinho aqui, ninguém reparou. Pois é. É, eles vão fazer um outro filme pra explicar onde estavam esses personagens em cada momento desse do Ultimato e Endgame. Pior que teve uma cena assim nesse filme. A guardiã defendendo Nova York, escondida. Ela atirando no chutauri. É, então. Tipo, ela, tá, a anciã tava fazendo então. Alguma coisa. Pois é, então. Vai dar um jeito. Se vender, eles vão botar. Ponto. Mas e aí, Game of Thrones, o jogo do trono, o jogo da diarreia. A gente tá gravando hoje, dia 19, que hoje é hoje. Data o episódio, vai, data o episódio. Hoje é 19 do 5, é o último episódio. Episódio. Tem que editar isso rápido agora. Ah, desculpa. Hoje é dia 19 de maio. Nosso, do ano. Querido do diário. Senhor Jesus Cristo. Querido diário. Então, Game of Thrones. Tá todo mundo esperando por um final bem bosta. Eu só queria dizer que eu parei na quarta temporada. Porém. Com o Ramsay Bolton. Nossa, meu, você perdeu muita coisa. Muita mesmo. Eu volto. Tá, que o pessoal fala, ah, a série nem é tudo isso. Cara, é tudo isso sim, tá? O final, eu tô sentindo, pressentindo que o final vai ser ruim. Porém, é aquele ditado. Já dizia minha avó. O importante não é o destino que você vai chegar, é o caminho. A série inteira foi foda. Muito então boa. Esse é o Lost da nova geração. Talvez. Talvez seja, tem uma galera comentando isso. Ah, não sei, gente, pode acontecer qualquer coisa. Não sei, não tenho o que esperar. Porque não sei também. Não sei, tô ansiosa. A minha teoria, que eu já tava falando em off, Ned Stark vai estar sonhando com tudo isso. E isso se passa no mundo de Senhor dos Anéis. É. É uma ótima teoria que salvaria bastante coisa. E deixaria uma galera aí com menos raiva. Com certeza. Eu tô de boa com Game of Thrones, mesmo sabendo que pode ser ruim, porque é, primeiro que Brienne tá viva, até agora, pelo menos, é minha personagem favorita. A gigante. Ah, isso, a mulher gigante, maravilhosa. Amor da minha vida, Brienne, te amo. É, a Arya também. Porque você não... Chega um ponto da série que você não torce mais pra pessoa assumir o trono, não. Você só torce pra ela não morrer. É isso. Basicamente é isso. Se ela assumiu, não tem jeito de assumir, não tem problema. Tá vivo, meu personagem que eu gosto, então eu tô feliz. Então eu tô nessa galera assim que tô feliz por causa dos meus personagens. E porque pra assumir o trono de ferro, eu sempre torci pra Dani, a mãe dos dragões. Dani Bananinha. E, porra, isso é velho. E ela tá na final, que hein? Que referência velha. E ela tá na final. Então, beleza. Só botar o time pra campo e ganhar esta merda na agora. Final. Se você quer Daenerys ou não, seja eleita rainha do Trono de Ferro, diz que tal. O Biel tá falando isso. Mas eu queria que ela ganhasse. Porque sim, porque ficou... A gente tá dando spoiler, pode falar, né? Pode. Ficou entre ela e Jon Snow. E... sei lá. Jon Snow, como a gente sabe, é um idiota. É, ela é política, né? Tem tudo pra ser uma rainha foda. Enquanto Jon Snow, né? É ótimo. E Jon Snow é ótimo guerreiro. Ponto. Acabou. Nossa. É isso. O Snow não derrotou o maluco do gelo? O Snow não, foi a Arya. Alô, tá ouvindo? Te ouvindo, cortou. Quem... Olha, você tem que botar que tem spoiler, hein, pelo amor de Deus. Quem derrotou o Rei da Noite foi a Arya Stark. Foi a Arya. Eita, tá agora eu ouvi. Isso que dá, ela andou com o Dr. Who. Então... cara, foi foda, foi muito foda. Foi assim, parecia final de Copa do Mundo a hora que ela matou. Mesmo que tenham pessoas que estavam dizendo que não tinha como. Vamos parar pra pensar o seguinte, galera: Game of Thrones não existe, então qualquer coisa pode acontecer ali, tá bom? É isso, não fiquem chateados. A Arya matou ele e foi foda. Então tá, né? Cortou aí pra você. Cortou não, pra você, porque aqui na internet bateu temporadas de série. O som veio... ah, tá. Então, o a som área... veio perfeito, eu só não entendi mesmo. Ficou bem boiando. Mas a área, o desenvolvimento dela é pontual e perfeito pra que ela tenha sim conseguido matar ele. Entendeu? Não tem a galera que chorar, não, porque tinha uma galera esperando que quem matasse ele fosse Jon Snow. Entendeu? Porém, cara, Jon Snow... gosto muito de você como pessoa, mas, cara, ele morreu e ressuscitou, você chegou a ver essa parte? É, copiado da Bíblia, né? Então, isso foi ótimo, foi show de bola, fiquei emocionado. Mas, cara, o seriado como um todo agora no final deu muita visibilidade para as mulheres, eu achei isso maravilhoso. Que era Daenerys, de um lado, contra a Cersei, que era outra mulher. E aí eles deram mais visibilidade pra Arya, mais ainda, matando. Então, homens, o que tem a ver? Nada, né? Deixa de um gatinho lá na dele. Bota ele pra matar uns caras na guerra. Tá legal, tá maneiro, o que ele sabe fazer. Entendeu? Ai, gente, os antifeministas vão tudo querer comer meu fígado agora. Eu acho que esse pessoal não acompanha a gente, pode ficar tranquilo. Poxa, gente, por favor. Não me xinga nas minhas redes sociais. Mas é o que eu penso e é isso que eu acho, entendeu? Foi muito legal essa... Mas não tinha um pessoal reclamando agora, que a Daniela estava ficando maluca? Então, essa babada é o seguinte. Porque parece que o pai dela era conhecido como Rei Louco, certo? Sim. E aí, durante todas as temporadas... ela agiu de forma a não entrar nesse estereótipo. Ela sempre foi muito coerente, ponderada e tal. Agora, nesse último episódio que teve a guerra lá contra a Cersei, ela meio que deu uma surtada, sim. Ela deu uma surtada. Mas, assim, a galera já enquadrou ela como louca por causa desse peso do pai dela, sabe? Se fosse qualquer outro personagem que não tivesse um pai louco na história, não seria uma coisa tão absurda. Eu acho que, sei lá, ela, no episódio anterior a esse que ela deu a surtada, ela perdeu muita coisa. Ela ficou realmente muito abalada emocionalmente. Qualquer um ficaria puto da vida se tivesse perdido todo mundo que ela perdeu. Ela perdeu um dragões, assim, do nada. Ué? Ela tá com um dragão só agora no último episódio. Ela perdeu um dos dragões, ela perdeu a Missandei, que era aquela amiga dela. Muito gata. Entendeu? Exatamente, maravilhosa, uma personagem muito boa também. A Cersei simplesmente matou ela e jogou de cima do muro assim, ó. E aí ela já tava muito puta com isso. Então, assim, a surtada que ela deu, sei lá, não concordo, porém entendo, sabe? Ela deu uma surtada e ela queimou geral. Foi realmente um churrasco pra mostrar quem manda. Agora, nesse episódio próximo, eu não sei o que vai acontecer, gente. Tô realmente muito apreensiva. Não sei. E é isso. A chance de dar merda tá aí. Bom, o episódio já vai começar daqui a pouquinho. Quer falar sobre mais alguma coisa? Sim. Cara, acho que não. Vamos... Quer dizer, a galera vai ouvir isso muito provavelmente depois de acabar o último episódio, não, né? Não dá tempo de sair antes, você vai ter que editar. Não. Então, exatamente. Então, não sei, eu ia falar pra galera torcer pra Dani, mas não vai adiantar nada. Bom, dependendo do que for, então sei chora lá. Livre. Pois é. É isso aí. Tô torcendo pra ela, entendeu? Porque a mulher tinha dragões, agora ela tem um dragão, mas ainda assim é um dragão, gente. Como é que pode? Como é que vai ganhar isso? Não tem como. A Cersei já foi pro saco. Cortou. Então eu acho que agora vai ser a briga entre ela e Jon Snow. Cortou, tio Dallan. Cortou. Tá, de qual parte? Volta tudo que você tava falando. Ai, me perdi. Calma aí. Ó, então. Cersei já foi pro saco. Então não tem muito pelo que brigar. Vai ficar entre ela e Jon Snow, a galera. Eu, no início, enquanto eles estavam de casalzinho, que eles chegaram a ser um casalzinho no início da temporada, tava bem, bem Shallow Now. Juntos em Shallow Now. Aí eu imagino que talvez poderiam governar juntos, sabe? Mas a Cersei ainda tava vindo. Pô, a Cersei é uma personagem tão chata, na moral. Ah, eu gostava. Ela causava na gente um misto de sentimento muito louco. Eu gostava por isso, mas ela era uma filha da puta, sim. Porém, isso deixava a gente emocionalmente abalado. Eu achava isso interessante. A forma como ela deixava a gente fora do ar. Gostava. Mas ela já morreu. E foi uma morte ridícula, tá? Pro personagem que ela foi uma morte bem ruim. Tipo, a Daenerys tacou fogo em tudo e deu uma derrubada lá no Forte Vermelho, que era onde ela tava. E ela, tentando fugir com o Jaime, simplesmente desmoronou tudo em cima dela. Ué? Foi assim. Quem matou Cersei Lannister foi o tijolo. Foi horrível. Tinha que ser uma morte foda pra ela, entendeu? Porque ela foi uma personagem muito forte. Mas é isso, né? Já passamos por isso, agora vamos pior do que isso. Vamos ver como vai ser. É isso. Então, juntos e Shallow Now. Você vai ficar tão datado. Mas vai. Enfim, eu vou tentar editar isso aqui na semana pra ver se eu consigo entregar até o próximo domingo. Se tudo tiver ok, vai sair. Bom, galerinha, Game of Thrones tá chegando, assistam. Eu tô torcendo pra ter o filme dos campeões. O final foi meio do nada, mas tem os recados de sempre, como seguir a gente no Twitter @fuga, escute a gente no Spotify e no iTunes, também tem no feed, e a trilha de funk foi, por motivos de dois cariocas gravando, fazer o que, editor maluco. Quem é brasileiro, levanta a mão pra cima aí! Eu sou brasileiro, sou do Rio de Janeiro. Eu sou funkeiro, sim. Oi, por favor, deixa eu passar. Ah, sou discriminado, mas também sou educado. Minha mãe me deu educação e me botou pra estudar. Ah, pode crer, diz aí, quem diria. O moleque cresceu, criado em comunidade, cidade de Deus. Pé no chão, olhos e sonhos acima das nuvens. Das nuvens, dinheiro não, só coração, hombridade, disciplina e saúde. Diálogo certo, o papo reto, espero que ajude. Vai, muito prazer, geral, geral, vai. Brasileiro, sou do Rio de Janeiro, demorou. Eu sou funkeiro, sim. Oi, por favor, deixa eu passar. Sou discriminado, mas também sou educado. Minha mãe me deu educação e me botou pra estudar. Sem batida, Biel. Descruze os braços, vá em frente. Não espere nada cair do céu. Por quê? Porque de lá só cai chuva fiel. Pois o nosso funk já levou soco nas costas e tapa no peito. Aê, sabe aquelas coisas que acontecem que tu fica puto? Tipo assim, querendo gritar, eu tô maluco. Pra eu não revidar, você não pode me agredir, tem que me dar respeito. Aê, não venha me chamar de favelado, de mau elemento. Sou batalhador e o funk é o meu sustento. Com fé em Deus, acreditei no meu talento e mergulhei no movimento. Se liga, mas a nossa arma é o microfone, a munição é a voz. Quem é de fechar, então fala que é nós.